se entregou por nós e nos amou primeiro. Antes que eu fosse formado, que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus.